Muito obrigado a todos pela vossa presença. Sem o vosso apoio, éramos um par de vozes a gritar no vazio. E é importante falar aqui e expressarmos tudo aquilo que nos vai na alma e toda a dor que nós sentimos ao ver este território a ser perdido e a ser entregue a interesses que são completamente contrários e incompatíveis àquilo que é um parque natural e àquilo que é o sustento de muita gente que vive não só da agricultura, mas de outras atividades. E aqui, por mais que se queira dizer que nós estamos a atacar este ou aquele setor, estamos a tentar proteger e salvaguardar um futuro em que possamos todos conviver com uma agricultura e com um parque natural que tem valores únicos e que nunca mais os conseguimos substituir, uma vez que eles sejam repostos, sejam depostos e destruídos. E nesse sentido, mais uma vez, queria agradecer-vos a todos e dizer-vos que esta luta continua até à última gota d'água, até ao último charco temporário, até ao último habitat a proteger. É importante que nós não nos calemos e que mantenhamos aqui toda esta força e união. Obrigado. Rádio Gabriela está aqui no dia 1 de junho, numa manifestação junto à Assembleia da República em Lisboa. E temos aqui entrevistada. Gostaria de saber como te chamas, estás relacionado com algum movimento, que tipo de evento é que está a ocorrer? Olá, eu sou Fátima Teixeira e venho do movimento Juntos pelo Sudoeste, que é um grupo de cidadãos do Odmira e Algesur, em defesa do Sudoeste, neste caso. E aquilo que está a decorrer aqui é uma concentração do Juntos pelo Sudoeste, que o Juntos pelo Sudeste convocou por causa da questão das estufas e da agricultura intensiva no Alentejo litoral. E, portanto, vieram pessoas de Algesur, vieram pessoas de Odmira, vieram pessoas, enfim, de muitos sítios e também daqui, obviamente. E também temos connosco, que são os outros representantes do desastre que está a passar no Baixo Alentejo, mas o Baixo Alentejo interior. Também temos aqui o pessoal de Beja, do Movimento Alentejo Vivo. Okay. Também com a mesma problemática. Bem, e Teresa, que conselho é que dás à população toda, porque maioritariamente está pessoal do Baixo Alentejo? No entanto, também estão aqui, obviamente, algumas pessoas que vivem cá em Lisboa e algumas organizações, mas que conselho é que darias à população que muitas vezes está desligada destes temas e que pensa que é uma situação mais local? Obviamente que há um tema que pode ser endereçado aos consumidores, não é? E aquilo que se faz nesta região do Alentejo litoral é principalmente saladas, legumes bebés, frutos vermelhos, que na sua maioria são exportados para o norte da Europa, mas alguns deles, alguma percentagem, que é vendida no mercado português. E, portanto, sempre que virem que são produtos que foram produzidos no Sudoeste, ou nas estufas do Sudoeste, para não comprarem, pelo menos. Esse é o primeiro passo. E depois é assinar os nossos documentos. Nós estamos aqui porque hoje foi debatida em Assembleia da República uma petição em que nós pedimos ao Governo para parar o avanço de mais estufas antes de serem resolvidos todos os outros problemas que já existiam antes, e também para não colocar os contentores dentro das explorações agrícolas para albergar, como se fossem alfaias, ferramentas, para albergar os trabalhadores migrantes. Portanto, este é um trabalho que resulta de um trabalho escravo, em que as pessoas não têm condições de vida sequer. Nós não conseguimos imaginar as condições de vida destas pessoas, que vêm em busca de um futuro e de uma vida melhor. Por isso é que fugiram dos seus países, Índia, Nepal, Tailândia, enfim, Ásia, e que são tratadas como se fossem objetos, alfaias agrícolas. E vivem amontoados em casas, são 30 pessoas por casa, em casas de T2, T1, portanto, isto não é a solução. Quando nós estamos a comprar estes produtos, estamos a apoiar toda esta escravatura, toda esta exploração. Para além do mais, estamos a esgotar a água. Temos água para mais um ano, já nos foi dito por algumas entidades oficiais, e isto é absolutamente estarrecedor. Como é que podemos pensar que a água vai acabar daqui a um ano e depois como é que vive toda uma região? E por isso é que estamos aqui, para protestar e para dizer que não estamos a dormir e que temos que mudar este paradigma da agricultura intensiva. Esta não é a solução, e muito menos para um parque natural que está a ser destruído. além de dar cabo dos solos, acabar com a água. E já agora, para quem pensa, e para todos os que nos estão a ouvir, e para quem pensa que muitas vezes os governos dizem que vêm desenvolver a economia, está aqui um exemplo concreto de que desenvolver a economia local não é nada. É bem o contrário, é destruir todos os recursos locais e também pactuar com sistemas de escravatura. É isso? Exatamente, tanto mais que a maior parte das empresas que estão instaladas no Parque Natural, que instalam estufas e que alugam os terrenos baratos e que compram a água barata da barragem de Santa Clara, são multinacionais. Portanto, é um modelo de exploração agroindústria, isto é um agronegócio que já veio do sul de Espanha, que já veio do sul de Itália, que já veio da Califórnia, que já veio de outros países onde foram destruídos os solos e os recursos naturais e a economia local. E portanto é o mesmo modelo capitalista e não podemos compactuar com esta situação. Ok, Fátima, obrigado. Para finalizar, para quem nos está a ouvir, como é que vos pode seguir? Eu sei que vocês têm uma página no Facebook, Juntos pelo Sudoeste. Juntos pelo Sudoeste, exatamente. Temos uma página de Facebook, temos também e-mail, temos Instagram também, Juntos pelo Sudoeste. Ok, sim. E estão previstos mais eventos, mais manifestações nos próximos tempos? Houve muitas pessoas que não puderam vir, nós só veio um autocarro de Odmira e um autocarro de Algesur. Houve muitas pessoas na região que não puderam vir porque hoje é um dia de semana e não puderam faltar aos seus trabalhos e, portanto, queremos agora fazer mais uma concentração, mas lá na região, porque as pessoas estão-nos a pedir, temos que fazer uma ação local aqui. Portanto, ação local, é isso que nós vamos agora chamar as pessoas para fazer. Bem, despedimos agora todos juntos e, pessoal, quem partilhem e convidem os nossos amigos a seguir a página do Juntos pelo Sudoeste e a participar nas próximas iniciativas. Obrigado, Fátima, gostei de te rever. Um abraço. Obrigado. Obrigado.